Internamente, tecnologia high-tech. Já imaginou, nego, o que será da humanidade nessa terra de robô? Hoje em dia, a tecnologia é dona da situação, não é mais uma utopia. Gato, cachorro, empregada, mordomo. Seu cérebro é um chip manipulado pelo dono. A escola do futuro, sem precisar sair de casa. Lugar na tomada e o professor faz a chamada. O emprego em várias espécies, ameaçado. Um chip na tua carne, um diagnóstico avançado. A casa do futuro, sem parede nem telhado. Um campo magnético entre um circuito fechado. Coisa que no passado, parecia ser impossível. Prédio giratório, coração mecânico é incrível. A NASA colocou um cão robô pra farejar a lua. No celular eu vi a foto da mina da rua de trás nua. É tempo, faz a sua, procure se informar. Ou a informática vai fazer com que você pare de pensar. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento. E o homem chapou, o que Deus criou em 7 dias. Ele desfaz em meio tempo. Tempo. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento. E o homem chapou, o que Deus criou em 7 dias. Ele desfaz em meio tempo. Tempo. Vejo um museu de grandes novidades. Coisas que inventaram ontem, hoje é sem utilidade. Vê a ficção no futuro vira realidade. Máquinas, robôs espalhados por toda a cidade. O que criaram ontem, hoje tava ultrapassado. Barato, continua louco e o processo acelerado. Olho pro lado, olho pro outro, pensa automaticamente. Futuro não é mais como era antigamente. Eu não posso parar com a boca estancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Como se fosse naturalmente computador. Que bom. Quem mexe nele? Você. Sem perceber, ele te domina e você não vê o que vai acontecer quando você acordar. E perceber que o programado tá sendo você. Você. Não, não vai fugir do mundo, porque o mundo te pega. Ele é maior que você. Se sua mente é aberta, estude cada vez mais. Senão você fica pra trás e apanha das máquinas até não querer mais. Ei, estude, evolua. Eu sei que você é capaz. Corra atrás do tempo antes que o tempo te deixa pra trás. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento. E o homem chapou, o que Deus criou em 7 dias. Ele desfaz em meio tempo. Tempo. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento. E o homem chapou, o que Deus criou em 7 dias. Ele desfaz em meio tempo. Tempo. No futuro distante ou no presente passado, destruímos a natureza e pagamos dobrado. Seres humanos criados em tubo de ensaios, condicionados a serem simples lacaios. Com suas mentes controladas via onda sonora, parecido com o que as rádios fazem com o povo agora. Mas sem as notas, sem as letras, com os acordes. Hoje quem quer ser o boy irá querer ser o ciborgue. Sociedade dominada por um batalhão de androides. Na universidade é o robô que ensina Freud. Aí já era também para a medicina. Não teremos hospitais, iremos pra oficina. Não bater adrenalina, vai ser óleo de ação. A coragem será ativada por um simples botão. E não pensa que cê é brisa não. Celular, computador, avião também já foram ficção. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento. E o homem chapou, o que Deus criou em 7 dias. Ele desfaz em meio tempo. Já lançou, passou, foi no túnel do tempo. Daqui pra frente o sangue é verde, o coração é cinzento.